Bem-vindos a mais uma tripla hora. António Sérgio nas horas da comercial até às 13 e neste caso na edição de sábado. Bom fim de semana. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Ora, faltou apenas dizer, e bem a propósito em relação ao que ouvimos antes, o que tocou no início de mais esta tripla hora de António Sérgio nas da comercial. Exatamente, John Fay, Dance of the Inhabitants of the Palace of King Philip, the 14th of Spain, enquanto um dos muitos temas, a par de Little Richard e uma série de outra gente, que fizeram as raízes e as influências dos Led Zeppelin. Aliás, pensamos que deu para perceber, mas para facilitar a coisa, outra raiz, John Redbone, Nobody's Fault But Mine. Esta deu mesmo origem a um tema enorme dos Led Zeppelin. Ain't nobody's fault but mine, nobody's fault but mine. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault but mine. My mother, she taught me how to read. Mother, she taught me how to read. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault but mine. Well, I got a Bible in my home. I got a Bible in my home. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault. Ain't nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault but mine. My sister, she taught me how to read. Sister, she taught me how to read. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read my sober laws, ain't nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. need some place to throw all the shit. Human hearts and pain should never be separate. They wouldn't tear themselves apart, both trying. Hold us up in the mirror and say we're so much alike, we must be brothers. See, I had a job to do, but people like you been doing it for me. Para as soltas de outra tripla hora, António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, a edição de Sábado Livre, já de rubricas fixas e hoje ainda por cima com um descanso forçado da fala da tribo que habitualmente nos ocupa as horas nesta edição de fim de semana. Pelo menos há hora livre entre as 2 e as 3 para a lista negra em desfile. Por aqui passaram Magnolia Electric Company, The Dark Don't Hide It. Oh shit. E um tema que gostaríamos que começasse do início por causa da letra, Song Dog, One Day When God Begs My Forgiveness. The rock and roll. I lost my cherry to strawberry fields forever. I fell in love to rubber soul. One day says he wishes things had been different. I'll say me too, but how about those days we drove the car into the hills and the view from the very top up to Mbala. You could hear the wind in the pines if you sat real still. One day when God says that's another fine mess I got you into, I'll say amen Lord, you really don't say. Thanks, I guess, for any good times I've forgotten. It's the shit you never forget, ain't it always the way? One day when God don't even recognize his own footprints, and the leaves of Eden drip with pesticide, I'll still owe him one for that summer I worked the walls off. All the prettiest girls got free rides. One day when God says he can no longer stand to bear witness, he's saving the last round in the chamber for himself, I'll be parked on some slip road, drunk and nostalgic for the roads I took when I still cared where I was going. Para somar às soltas do arranque, é a tripla hora de António Sérgio Comercial, Rádio Comercial, bem entendido, até às 3, a edição de sábado. Para trás ficaram Magnolia e Electric Company, The Dog Don't Hide It, Song Dog. E vamos olhar por aqui. Por que não? The Arcade Fire. Arcade Fire, Neighborhood, Number One, Tunnels. Yeah.

edição de sábado meia-noite, 3 com António Sérgio nas horas, última hora apenas com a última com destino, o desfile da Lista Negra na ausência e no descanso forçado de A Fala da Tribo. Por aqui soltas, como vai acontecer também na segunda hora, 2 para relembrar Let's Bottle Bohemia, The Thrills, através de Tell Me Something I Don't Know, que acabaram de ouvir, e Not For All The Love In The World. Not for all the love in the world. Nada mal. Toca Animar em Mesão Frio e Peso da Régua 88.7. Toca Animar. Oh, yeah. Yeah, yeah. Rádio Comercial. Oh. It's only getting worse. Go and fill it up with silver bullets. Cause I can't see the sun. I know it's gone away, yeah. And I can't make you love me, and you can't make me stay. I'm the wolves at the door. I'm not feeling. And I can't see the sun. But I know it's going away. And I can't make you love me, and you can't make me stay. Entre as soltas da primeira de 3 horas, Rádio Comercial Noite, dentro da edição de sábado, Ryan Adams and Cardinals. Jacksonville, City Nights. Lord, take me on to the peaceful valley down the winding rivers to the city of souls. Trying to find a peaceful song to sing when everything goes wrong. Till the peaceful valley climb.

At the time when we would dance into a song that I'd heard. Your face was simple and your hands were naked. I was singing without knowing the words. But I started listening to the wolves in the timber. Wolves in the timber at night. I heard the song when I looked in the mirror. And the howls and the moans around my eyes. Josh Ritter, Girl in the War e Wolves são as soltas na primeira das 3 horas de sábado, António Sérgio, nas mesmas Rádio Comercial. Todas as semanas há uma noite que é mais especial que as outras. E agora na Comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10 meia-noite, com João Vaz. Never get to heaven. Never get to cool. You stop paying your Horas da edição de sábado, antenas da Rádio Comercial com António Sérgio. Country Girl é o tema abertura para o novo álbum dos Primal Scream, é o que acabaram de ouvir. O álbum chama-se Riot City Blues. Caroline, yes. Kaiser Chiefs, até já.

Rádio Comercial, edição de sábado após a uma, convosco ainda até às três. Regresso dos Madani, Under a Million, aliás, Under a Billion Suns, foi o tema Where is the Future, e quase em jeito já de recordações, o que vai ser o caso principal na junção entre as duas e as três, a lista negra em desfile. Mas dizíamos um jeito de quase recordação ou antecipação dessa hora, Preston School of Industry, ao vivo, Take a Stand. Okay.

as soltas desta tripla hora de António Sérgio, Rádio Comercial, edição de sábado até às 13, a última ocupada fatalmente com o Lista Negra em desfile mais largo, é o descanso forçado da fala da tribo. Por aqui estivemos com os Pearl Jam, do último homónimo Pearl Jam Parachutes e Unemployable. Rádio Comercial, toca animar, toca animar. Fico muito bem disposto, é um espetáculo. Tem tudo a ver comigo, alegre e bem disposto. Rádio Comercial toca animar. Toca animar. Rádio Comercial toca animar. Em Abrantes, Tomar e Torres Novas, 90.8. Demonstrate and replicate to set the tone. Toma um banho de luar aos sábados na Rádio Comercial. É tempo para a fala da tribo. Demonstrate and replicate to set the tone. Sit back and wait, wait, wait. Atualmente está no ar nestas noites de Rádio Comercial e de sábado, mas hoje não é o caso. Relembramos, entretanto, alguns momentos, neste caso um momento único, como foram muitos outros, no estúdio da Comercial, com a fala da tribo da Ana Cristina Ferrão, da Neon Road. The vivo aqui neste mesmo estúdio. Há um bom tempo atrás e numa fala da tribo. Era o tempo em que ainda havia o Hora do Lobo, pertencia à Rádio Comercial. Saltámos depois para a Best Rock FM. Foi por isso que passou este pequeno apontamento, mas fala de tribo, isso era. Rádio Comercial. Ele é um dos artistas mais influentes da história da música e vai estar em Portugal. Com a garantia Rádio Comercial. Já em jeito de recuperação, mas nada tem a ver com a lista rebelde ou a lista negra, a desfilar logo a seguir às duas e até às três. Built to Spell. We'll be right back. hora de António Sérgio, Rádio Comercial, a edição de sábado, duas para um velho álbum, 99 mais exatamente. Keep It Like a Secret, os Built to Spill, temas de Plan e Center of the Universe. Rádio Comercial até às 3 com as horas de António Sérgio e também o desfile da Negra entre as 2 e as 3 do Ruth Callum, Vinnie Riley de regresso. Keep breathing. Roses ainda. É a tripla hora de sábado. António Sérgio, nas horas rádio comercial até às 3. Regresso para Dorothy Cullen. O álbum chama-se Keep Breathing. Ouvimos dizer que o apresentam muito em breve no nosso país. Daí também o som mais largo. É bom que se habituem para, no espetáculo, trautear. Cantar não é fácil.

Walter Duda is a nationally known doctor of music and has taught many teachers and boys and girls how to play the auto harp. Dr. Walter Duda. Dr. Walter Duda is a nationally known doctor of music and has taught many teachers and boys and girls how to play the auto harp. Na última hora desta edição de sábado, Rádio Comercial. Já há pouco, o domínio era dos belgas Wolverphonic com Otto Harp. E agora, estes já conhecem bem Jackie Kane, Wolverphonic, The Magnificent Tray. All aboard. She gave it all, her everything.

Temas da Lista Negra em desfile ao longo da próxima meia hora, que nos vai levar até às três. Rádio Comercial, edição de sábado, António Sérgio nas horas. Não sei porquê, mas dá-nos vontade de dizer boa noite já neste momento. A música vai-vos acompanhar ao longo da próxima meia hora. São recordações, certamente. Esta de Laurie Carson. The best music I've heard. Rádio, Rádio Comercial. Okay. Yeah.